Gente, hoje está na frequência livre. Chanel 6259, na ponta Ferreira da Penha. Chanel 6259, autorizado a linha tricolar, custa 0, o vento no 60 graus, 089. Ele cola da 10, 6259. Oceana 6259, decolada aos 32, time controle Salvador 120, corrija 119, decimal 8. 19862, 59, boa noite. Boa noite, Chinelo 6259. Chinelo 6259, contato radar, federação, voa, subiu o Matheus 360. Matheus 360, poderia voar ótimo? Deixa eu ver, eu vou ler da 6259. Linda 6259. Doutor Salvador, hoje é 61 no 6259, alguma chance de coordena máxima? Estamos aguardando a resposta do centro agora. Obrigado. Chiné 6259, autorizado, Mótiva. Direto Mótiva, da presente 6259, grato. Chiné 259, chama Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238 para o 6259, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, papapá, bravo, eco, eco. Eco, eco, deixa para o nível zero, 50, vou na prova DNB Simba, aguardando a retornação final do LS. Ah, pode repetir a prova para a Vezana? NDB Simbra, o balizador do ILS, da pista 10, frequência 220. Ok, grato, vai o DNB 050 para a Vezana. Oi, Salvador, boa noite. O azul 2781 aproximando o ponto espera da 1-0. Frente azul 2781, autorizado a linha de decolar, pistão a 0, vento no 20 graus, 0,612. Tiro decolagem da 1-0, 2781. 2781, decolar 248, chama o controle, Salvador 1, 19, 198, 2781, boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781. Boa noite, Azul 2781, contato na Zero, submateu nível 160, saí da Arbor 1. 160 na Arbor 1, informa que não consegue superar uma centena até 15 milhas de Salvador. Dash. Então vamos fazer o seguinte, direita, após 2.000 pés, direita elétrica, subindo para 160. Direita após 2.000 pés, elefa para 160, 2781, obrigado. Alfa voa Gol 77, Ponte Serra da 10, pronto. Luna 705, autorizada na RD com A, pista na 0, vento no 20 graus, 07 mais. Aline, coluna 0, coluna 705. São para o final ILS, direita para a 085, limitado pelo QD Mike 020 NDB Simbra, desça para 2000 pés, ajuste um 0 no meio. 2000 pés. 085 é a... Bravo Equeto para o localizador, esquerda para o 050, reporte estabilizado. 050, reportar estabilizado, bravo Equeto. Luna 705, decolada 56, chame controle chegador em 119, décima 8. Luna 298, Luna 705, boa. Controle Salvador, boa, Luna 705, decola. Luna 705, contato radar, seleção voo 1, sube e mantém nível 360. Vai manter nível 360, está voando, 705. Bravo Equeto estabilizou no LS da 10. Bravo Equeto, líder LS, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, bravo Equeto. Salvador, boa noite, o papapapá, bravo Equeto, estabilizado no LS da 10. Gente, papapapá, bravo Equeto, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Confirme o pátio. Ok, vai continuar prosseguir com o Bravo Equeto. Equador, o Bravo Eco Eco tá visual. Sente autorizado pouso, Bravo Eco Eco, puxando a 01, 00 grau na 09. Autorizado pouso no 0, Bravo Eco Eco. Bono 705, sobre aí, Matente, somente liga 340. Inicialmente, respeito a nível de voo 340, Bono 705. Bravo Eco Eco no solo 02, confirme o pátio. Vai pra Aerostar, o Bravo Eco Eco. Gente, libera a direita, 121 decimal 9, frequência do solo. Direita 1219, Bravo Eco Eco. Chame Centro Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, 705, boa noite. Boa. Não, não, eu acho que o time está. Azul 2781, chamei Centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-288-2781, boa noite. Boa noite. November Alpha Whiskey, reporte para ingresso na pista 7. Papão meu, papá, papá, Golf, Vicenache, Mitaque. abordar solicitado, tá? Tente November 8, política autorizada a alinhar, reporte pronto para decolagem. Autorizado a alinhar, reportar a banca e varia a decolagem para melhorar a vida. Bom dia, this is Robert Ciro, 8-3, respect level 160. Delta 083, Humboldt Arrival, transfer driver 050, Great 1016, respect LS X-ray 2107. Descending 50, respect LS 10X, ray 050. Fala, meu nome é Andrés Cauiz, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 30 graus, 079. Autorizou decolagem, nada de aqui. November, acho que é o WISC, decolada 19, direita, que vai dar o chefe, meu controle agora em 19.8. Semana o controle em 19.8, com varal direita, November, acho que é o WISC. Corredor Axé no meu pé, seu ponte no farol da barra. Corredor Axé no pé, já passará no farol da barra, não vendo asco isso. Tráfico Salvador, muito boa noite, a ponte era 2.60 e deu 3.0 para a via. Papagô, se autorizado, táxi, reporte na papá para ingresso, ajuste na 0 no meio. Papá pagou, foi autorizado o táxi e a pista. Repete nele, pronto, cabeceira no 7. Voo 1099, decolada às 23, sem o controle Salvador em 1119, decimal 8. 198, obrigado. Voo 099. Voo 099, contato radar, saída árvore 1, submarcia nível 360. 360, voo 099. Agora está iniciando a colagem. Torre Salvadora, Força Aérea 2560, pronto para o acionamento. Sente, Daiane. Sente, parte de autoridade do Bressaná, Força Aérea 2560. Reporte para iniciar o táxi. Bressaná reportará para o início, táxi Força Aérea 2560. Sabá Papagolfo, livre decolagem pistão 7, vento no 30 graus, 089.